É o Celo P. Dominando o mundo, eu quero mais que tudo, yeah. Vivo no absurdo, dos limites eu já passei. Eu vivo de luto, quantas vezes já me matei. Eu sou só um fruto daquilo que eu mesmo plantei. Conforme a noite chega, esquecer tudo que te fez mal. Voar aos céus, viver nas nuvens. Sente a pressão, eu vivo com pressa. Pós-depressão, cê vive com pressa. Grande missão, mano, eu tô com pressa. Eu tô com pressa, mano, eu tô com pressa. Compreensão, cobranças e eu mal sei quem são. O tempo passa, gente aqui perdendo tempo em pouca coisa, tipo um tag novo só pra ver que horas são. Dominando o mundo, eu quero mais que tudo, yeah. Eu vivo no absurdo, dos limites eu já passei. Eu vivo de luto, quantas vezes já me matei. Eu sou só um fruto daquilo que eu mesmo plantei. Conforme a noite chega, esquecer tudo que te fez mal. Voar aos céus, viver nas nuvens. Sente a pressão, eu vivo com pressa. Faz depressão, cê vive com pressa. Grande missão, mano, eu tô com pressa. Eu tô com pressa, mano, eu tô com pressa. Compreensão, eu não sei quem são. O tempo passa, gente aqui perdendo tempo em pouca coisa, tipo um deck novo só pra ver que oração. Compreensão, cobranças eu não sei quem são. O tempo passa, gente aqui perdendo tempo em pouca coisa, tipo um deck novo só pra ver que oração.